Underground Podcast. É isso aí, galera do MG. Aqui quem tá falando é o Master Elequim, na companhia do seu amiguinho Rob e outros caras menos influentes. Mas o que interessa é que são 15 para as 6 da manhã do dia 1º de janeiro. Depois de passar a madrugada jogando poker, estamos gravando nosso primeiro podcast. A galera não está com sono, não. Vocês acabaram de escutar a banda Stress, puro heavy metal de Belém do Pará, considerada a primeira banda de heavy metal brasileira. É isso aí, galera. E o nosso amiguinho Rob vai dar umas palavras aqui com vocês. Alô, galera do MG, aqui é o Rob. Obrigado ao máximo por me incluir no grupo dos influentes. Agora vocês vão ficar com uma sessão um pouco mais escrachada, com Jolly Joker, Suck My Dick, and Die e Retaliator, pura pancadaria. Fuck your lover in the place. When you want to work, suck my dick. wanna down light. You want to die. When you want to fuck, suck my dick and die. Suck my dick and die. Suck my dick and die. Suck my dick and die. And die here. Suck my dick and die. Suck my dick and die. Suck my dick and die. And die. Already unknown by the thousand of people died. Most of them are women and children, because the main target for a school built in Poco's neighborhood. Now the town lies in collapse. It's a miserable heaven. It must be conquered only by a mass attack, a retaliatory attack. Die! fallen, full of men. See them falling, no, my fight is a place. Get more in your mistake. Let's go to the end door. Let's go to the end door. Let's go to the end door. Let's go to the end door. Let's go to the end door. The noise can be made. Not too late. Don't you have to rain. Aí galera, o Johnny Joker é uma legítima e completa banda de heavy metal, desde as grandes músicas ensandecedoras até as clássicas baladinhas. E o Retaliator, bom, essa é uma banda que te destrói, desde o corpo até a alma, daquela que te deixa com o pescoço doído durante uma semana. E aqui nós temos a presença de umas certas figuras que conhecem muito bem a cena fora de Belém, e elas podem falar muito bem. É isso mesmo, galera. Aí falou o Rob, o cara que no show é realmente empolgante. O cara pira de verdade. Louco, louco, louco, louco. Bom, aqui vamos fazer uma entrevista rápida com o nosso amigo Elton Fernandes. O cara passou um ano fora da nossa cidadezinha e foi pra vários shows em Fortaleza. Ele vai fazer um balanço da cena paraense e do Fortal. Elton, é contigo, cara. Primeiro, é por caos. E segundo, não tem lugar melhor para você curtir um show de metal puro do que em Belém. E olha que eu já fui muito show aí fora, parceiro. Eu sou de um tempo que Michael Jackson era tido como cantor de rock. É isso aí. Só aqui você vê a galera curtindo, batendo cabeça de verdade. Lá fora, a galera bate palma, aqui a gente balança a cabeleira. Falou? É isso aí, galera. Esse é um cara que sabe do que tá falando. A música em seguida é simplesmente uma música emblemática. Vocês vão acabar de escutar Inferno Nuclear com a música Soldados do Mal. Alô galera, estamos de volta aqui iniciando o terceiro bloco do podcast Metal Paraense. Pô, Master, muita sacanagem, viu? Esse negócio de tirar o microfone da mão não cola, hein? Isso é estalinismo, isso é antidemocrático, velho. Não cola, doido. Enfim, chega de choro, agora chegou a parte que eu mais gosto, galera, a parte das gatinhas. Bom, primeira banda que vocês vão ouvir é a banda Anomate. Essa aí, cara, pô, essa é demais, velho. Seguinte, a banda não teve uma duração muito grande, mas marcou profundamente, velho. Com uma tremenda de uma front girl, cheia de carisma e sensualidade. A banda é foda, bicho. E em seguida temos Alibi de Orfeu e Madame Satã. Bom, temos aqui a presença de um gaúcho que pode relatar pra vocês a experiência que ele teve, comparando os shows que ele presenciava lá na cidade dele e o que ele conseguiu encontrar aqui em Belém do Pará. Com vocês, Gauchito. Olá, gurizada. Maguriz, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da capital, Porto Alegre. E Maguri, é muito bom chegar aqui no norte, Belém do Pará, e ver que vocês não são só açaí, farinha, tacacá. Sabe, guri, é realmente muito bom chegar aqui de bombacha e coturno na mão e ver que vocês ali da cuia e do tucupi também tem um heavy metal de valor, cara. É realmente muito bom. E, cara, eu não sei porquê, bicho, eu não sei porquê que lá no sul os guris não curtem da mesma maneira como vocês fazem aqui no norte. Os caras lá pagam 20, 30, 40, 50 reais, mas não curtem aqui como vocês, que pagam apenas 5, ou 10, ou 15. Realmente, guri, não dá pra entender. Hoje o pessoal de lá não faz a mesma água que vocês fazem aqui no norte. Aqui em Belém do Pará, cara, eu posso dizer que realmente, guri, é a terra do metal, é a terra da emoção. E que viva o heavy metal paraense! É isso aí, galera! Chega de papo furado! não para e precisa saber escolher. Sangue derramado pra se defender. Desgraça para inspirar até cansar. Corpos de pessoas rindo até morrer. Corpo para ter o que mais se queixar. Dando, recebendo pra se proteger. Humilhado, enganado por um traidor. Faz devolver em dobro a sua falta de pudor. Pessoal, esse é um bloco muito especial, porque é o bloco dos pombinhos, isso aí galera, dedicado a todos os pombinhos do Music Ground. Bom, e eu acho que como é pombinhos, né, nenhuma pessoa mais indicada do que... Quem? Quem? A sua mãe! Hahaha! Tá bom pessoal. Essa música realmente é uma música muito especial que vai tocar. Uma música que vai tocar fundo o coração de vocês, assim como tocou a minha um dia. Mas vamos falar da banda. E ninguém melhor pra falar dessa banda do que o nosso amigo Leon Henrique. É aquele cara que de vez em quando aparece na sessão de textos e músicas. Bem, esse cara curte muito a banda, tanto quanto eu. E vai dar uma explanada. Bom dia, galera. É o seguinte, essa banda, logo quando apareceu em 2005 com o seu álbum, o primeiro álbum, The First Way, eles revolucionaram o cenário paraense. Primeiro porque eles já faziam, eles eram uma banda cover de Led Zeppelin, e agora, com esse novo álbum, Casual, eles estão muito melhores. Estamos aguardando o próximo show deles, que não sabemos quando vai ser, mas com certeza vai ser... um caralho! Foda! Aê! É isso aí. Bem, então, com vocês, The Wiz. E a música, Tulip Field. Me. Bem, pessoal, essa música foi Tulip Fields, como já tinha falado, uma música muito linda e que eu dedico a uma pessoa especial que eu não preciso dizer quem é. Rob, fica calado. Esse podcast estamos terminando exatamente às 6h55 da manhã. É, galera, foi rápido, seco e cruel. Essa é a cena Metal Belém. Aqui é seu amiguinho Master, passando para o Rob. Rob, algumas palavras, por favor. Pois não. Bom, como encerramento, nada melhor do que esta música do Mitra. Essa aqui é uma música realmente marcante, tanto no sentido emocional, quanto no sentido técnico, quanto no sentido... Quanto em todos os sentidos. Enfim, espero que a galerinha tenha gostado desse podcast Metal Paraense. E passo a palavra agora para o companheiro Leon Henrique. Galera, foi meio no improviso, mas a gente conseguiu, hein? Dentro de uma hora, como a gente previa. É o seguinte, essa banda, já que tem que falar da banda, é o símbolo do power aqui em Belém. Quem vier em Belém e não ouvir falar em Mitra é porque não veio. E, bem, agora eu vou passar para o nosso amiguinho Elton Fernandes. Boas palavras, Leon. É isso aí, gente. Mitra! Mitra, na cabeça. Se você vier em Belém, procure. É isso aí. E pra coroar, gente, nosso podcast encerrando com sábias palavras, talvez não muito sábias, nosso não tão caríssimo amigo Rob. Bom, galera, enfim, a gente deseja oficialmente ou formalmente, etc, um feliz ano novo pra toda a galera do MG, muito metal, e a música que o Márcio dedicou foi para... Todo mundo já sabe pra quem é, Rob, não precisa fazer esse joguinho. Cara, esse negócio de tomar microfone não cola, viu? Ai. Bem, galera, é isso aí. O podcast acaba aqui no começo de um ano novo, uma nova alvorada. Tava doido pra que eu falasse isso, né, Leon? Falei. E por último, vamos deixar a célebre frase: Metal Belém é igual a foda. Foda, foda e foda! Tchau, galera. PS. Alô, galera, a gente só queria ressaltar aqui que nós não tivemos a intenção de ofender nenhum gaúcho ou nenhum cearense. Somos legais. Pedra. Somos legais. Foi com tudo de muita esportividade. Mas é isso aí. Metal que nem em Belém, só aqui mesmo. Ficou o convite. Thank you. Yeah.